Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 6 da terceira temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é Jogos de Esportes. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 3 de junho de 2018 e nele eu trago para vocês o tema, né, o gênero mais underrated do mundo dos videogames no tocante às músicas. Porque as pessoas acreditam, talvez, que as músicas, né, para jogos de esporte não sejam lá tanto essa coisa toda. Mas é aí que você se engana, jovem Padawan. Porque é neste gênero que você vai encontrar as melhores trilhas sonoras dos mundos, do mundo, né, dos videogames. Que não existem vários mundos, existe um só. Então, para completar toda essa maravilha de hoje, eu estarei acompanhado do Joel Suk, do portal Azileitor e do podcast AzilaCast. Então, se você não conhece o Joel, dá uma conferida lá. O link para o site dele está lá nessa postagem aqui de hoje, do Jogo de Esportes lá, do blog, né, do Som do Cartucho. Então, chega de conversa e vamos ao que interessa. As músicas que valem a pena serem mencionadas, né, neste episódio são as músicas para o jogo Blades of Steel, para o Nintendinho, com a música Menu para o Neo Geo. A gente tem a música Shoot, Tiled Court, para o jogo Windjammers. E fechando com chave de ouro, o mestre, né, Rob Hubbard, tocando aí a última música nesse episódio de hoje, para o jogo John Madden Football 93, com a música Statistics para o Mega Drive. Tá sensacional esse episódio, não só pela presença do Joel, mas pela qualidade sonora, né? Não que o Som do Cartucho faça diferente nos seus outros episódios, né? Modéstia à parte. Mas tá excepcional, as músicas são maravilhosas e vai haver, sim, parte 2, 3, 4, 5, seja lá quantas forem necessárias para o tema aí jogos de esportes, porque é sensacional. Eu sou viciado, não sou, eu confesso que não sou um jogador, né, adicto desse gênero aí, tampouco um atleta profissional. O único esporte que me encanta é a natação e é o único que eu pratico também. Mas, assim, em termos de esporte em geral, eu sou muito fraco mesmo. E esportes para videogame, menos ainda, né? Foi algo que eu nunca tive muito interesse, justamente pelo fato de, não na vida real, não ser lá tão desenrolado nos esportes. Mas é como eu tô falando. As músicas para o tema são maravilhosas, vão deixar vocês aí de queixo caído. É isso, galera. Ouvintes do Som do Cartucho sabem onde me encontrar, né? Estou aí nas redes sociais, no Twitter e no Telegram. No Twitter, o Som do Cartucho, facinho. No Telegram, podcast, o Som do Cartucho. Lembrando que você no Twitter pode ativar lá o sininho para poder ficar por dentro de todas as tweetadas que o Som do Cartucho soltar lá e as novidades, né? O e-mail para o Som do Cartucho é o somdocartucho@gmail.com. Se você curte o podcast, considere em avaliar ele na Apple Podcasts e assinar o podcast, porque ajuda também bastante, né? Site para comentários e discussão, osondocartucho.com.br. Lembrando a você que o podcast é atualizado toda terça-feira, portanto, você sabe que sai aquele refogado a partir da meia-noite, né? E o podcast também está disponível nas principais plataformas de streaming, como o Deezer e o Spotify, e nos melhores aplicativos aí de podcast. Próxima semana, o episódio Dia dos Namorados, com a turma aí do Olá para Todos. Um episódio que eu gravei presencialmente com essa turma louca, e foi uma loucura completa, diversão total. Está imperdível. É isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Obrigado pela audiência. Nos encontramos então na próxima semana. Falou! pessoas! Sejam todos bem-vindos ao retorno do podcast O Som do Cartucho. Como vocês já viram aí, o tema de hoje é sobre os jogos de esporte. E para falar sobre ele, eu tô aqui com uma figura ilustre da podosfera. Só para trazer o currículo dele, ele é o criador do podcast O AzilaCast, vlogger no YouTube lá no canal do Azila, e ele é produtor e editor do Rapadura, lá o portal Rapadura lá do Jurandir Filho, do Cinema com Rapadura e Rapadura Cast. Então, é com imenso prazer que eu trago hoje para vocês aqui comigo, né, um convidado aqui mega especial, o Joel Suk, lá do AzilaCast. Eita, a vida de editor, né, mas é assim. Joel, é um prazer estar com você aqui, graças a Deus, e enfim, saiu esse podcast tão prometido. Eu tinha comentado com você aí nos bastidores, né, que eu já havia feito convite para você participar dessa pauta aí dos jogos de esporte. E até que enfim saiu, né? Depois de quase 3 anos. Porque a galera não sabe, né? Das histórias de bastidores de podcast, né? Uhum. A galera acha que é só, né? Gravamos semana passada, editou, pronto, tô ouvindo. A galera não sabe das histórias dos bastidores, não. As dificuldades, né, e tal. Pois é. Mas estamos aí, né, pra esse episódio aqui. Finalmente. Mega especial. E hoje vai ter de tudo, né? Jogos de esporte, tem futebol, tem vôlei, tem basquete, tem até queimado. Se é que é considerado como esporte, oficialmente, né? Até perguntei aí pra ti, né, se... Não, Rock and Roll Racing é esporte aí, né? É esporte. Ah, vai ficar pra próxima. Mas aí, Joel, vê só. Esse episódio, como eu falei, é um episódio que eu já tenho vontade de gravar contigo ele há muito, muito tempo mesmo. E, bicho, eu acho que não tem abertura melhor pra ele do que essa daqui, ó. Eu vou fazer a abertura e você vai me dizer depois, quando eu começar a reintroduzir o podcast, se ela não encaixa como uma luva. Então, segura aí, vê? Presta só atenção. Eita porra, um verdadeiro jogos de esporte espetacular. Cara, essa música aí é um... Eu acho que é um hino, né, meu? Não é não? Eu acho que depois do hino nacional, eu acho que essa música aí é o segundo hino nacional do esporte brasileiro. Exatamente. Pois então, meu querido, é com imenso prazer que eu estou aqui com você apresentando... Esse episódio hoje especial aí de jogos de esporte aqui do Som do Cartucho com o Joel Suk, os apresentadores Joel Suk e André Albertin. Então, Joel, vamos começar bem. Começamos já no clima hoje aqui, esse clima de esporte aí espetacular, né? Deixar no topo. Nada mais justo, então, do que começar com um jogo de futebol, né? Porque... Ah, claro. Né? Eu vou trazer, então, pra vocês agora... A música, né, do jogo Super Sidekicks do Neo Geo. Esse jogo aí que acho que todo mundo no Brasil jogou nos fliperamas por aí afora, com a música First, Fourth and Final Game por Yoshihiko Kitamura e Yoko Osaka. Então se liga aí e daqui a pouco comentários sobre essa pérola. Vamos lá então. Começamos bem, hein, Joel? É, mas começou bem, hein, mano? Rock Super Sidekicks aí do Neo Geo. Então. Show de bola. Eu como eu falei, né, esse jogo era a coisa mais fácil do mundo de se encontrar pelos fliperamas aqui. Eu acredito que no Brasil todo. E o legal do Super Sidekicks é que ele, pra ser um jogo de fliperama, ele tinha uma simplicidade muito grande, né? Você tinha ali... que ele era... O boneco, ele corria numa velocidade padrão, né, eu acho. Sim. Não tinha um botão de correr, né? Exato. Aí era só aquele... Como o Neo Geo, ele só tinha quatro botões, né? A, B, C e D. Ele era bem simples. A chuta, né? B toca a bola, né? Uhum. E tinha aquele chute especial, né? Aquele que ele dava o alto. O chute mesmo, pra chutar a gol. E o toque pro parceiro, né? Esse eu aí. Me lembro que nos arcades daqui, pelo menos, né, que tinha Super Sidekick, ele sempre vinha na versão português, mano, com dublagem e tudo. Mano. É verdade, você falou bem aí. Eu acho que eu cheguei a jogar uma lá pelo shopping, mas os que tinha aqui na próxima onde eu morava, né, lá na lanchonete, era a versão mesmo em inglês. Mas uma coisa que eu achava legal dele, Joel, é que ele tinha um exagero, assim, nos efeitos sonoros, né? Dava um chute, pá, né? A bola parecia que tava explodindo, dando um tiro no cara, né? Com a bola. Eu achava aquilo massa. E sem falar que a melhor parte pra mim do Super Sidekicks era a cobrança de pênalti, velho. Porque tinha aquela mirazinha, né? Parecia um sniper, né? Exato, é. E o cara vinha com aquele... Tinha um rage com ele, né? Que era pra poder, antes dele dar o tiro, o chute, né? Que era praticamente o tiro, que o pipoco que dava na bola parecia um pênalti, né? Aí ele fazia... Eu não sei se tu lembra que no... Tinha uma parte, quando o cara tava chegando na grande área, né? Do gol do cara. O cara apertava um determinado momento lá, que aparecia lá um íconezinho na cabeça do jogador. Aí a câmera mudava para um ângulo de frente pro gol, assim. Exato, exato. Cara, era muito doido, muito cara. Muito show de bola, velho. E assim, como eu falei, era muito dinâmico, né? Porque como você falou, geralmente os jogos de futebol, né, para console, ele tem um botão para correr e às vezes o personagem ele é meio travado, né? Ele meio que para correr você dá uma sensação que você tem que afundar o botão direcional para achar que o boneco vai correr mais rápido. Que não é verdade, né? Você vai arrombar o controle só. Né? Mas aí, esse não, como você falou, ele tinha meio que a velocidade padrão dos jogadores, e o cacete comia ali, era bem intenso mesmo. Então, tanto jogar contra a CPU, contra com um oponente, era muito vibrante, né? Era muito bacana. Super lembra da dublagem ainda. A dublagem parecia era o Silvio Santos, mano, falando, era. Narrando o jogo. Uhum. Primeiro toque! É. Lateral. Caralho. Ah, velho, que resenha da porra. Muito bom. Ficamos então aí com a música do jogo Super Sidekicks, né, pro Neo Geo. A música é First, Fourth and Final Game, por Yoshihiko Kitamura e Yoko Osaka. Na sequência, a gente sai do basquete. Ou, perdão, a gente sai do futebol. Opa, e vamos para o basquete. A gente é trocando no basquete. Rápido, né? A gente sai do futebol e vamos pro basquete, né? Hoje é mais que é triatlo, viu? É mega decathlon aqui. É Iron Man. É. Vamos para o clássico NBA Jam, o Tournament Edition, pro Mega Drive, com a música Team Select, pelo compositor John Hay. Então se liga aí e vamos aos comentários. Que delícia, bicho. Que jazz de primeiríssima qualidade aí. Dá pra perceber aí, né? Esse solo aí de teclado, puta merda, bicho. Quem esperaria uma coisa tão maravilhosa assim no jogo de basquete? Show. Legal, né? Mas show. Esse NBA Jam foi aquele. Saiu pro Super Nintendo também, né? Saiu, esse... Tournament Edition. Que era da. Acho que é da Activision com a Iguana, né? Que... É Iguana? É, era. Te lembra? Era massa esse íconezinho da Iguana. Né? Tinha também no Super Sidekicks, né? Aparecia também a Iguanazinha lá. É. Aí, o legal desse jogo do NBA Jam é que ele conseguiu extrapolar os limites da seriedade do basquete, né? Porque até então a gente tinha jogos de basquete no estilo tradicional, né? Como foi o Lakers versus Celtics, né? Que foi lançado pro Mega Drive, aquele mega clássico, que não vai estar aqui hoje nessa playlist. Se você tiver aí, ouvinte, estiver esperando, eu não tive tempo de conseguir dumpar ela diretamente da ROM. Mas eu prometo que, como vai ter um segundo episódio aí do Jogo de Esporte, porque tem muita música boa, Joel. Jogo de Esporte, eu vou só fazendo um adendo aqui. Ele é um tema, assim, muito subestimado, tá entendendo? Com relação às suas músicas. A gente sabe que esporte é um carinho nacional que a gente tem, mais notadamente aí pelo futebol. Mas nos jogos de videogame, como geralmente a gente gosta mais de jogo de ação, aventura, não sei o que, a gente... Quem joga muito não joga. Quem joga em videogame não joga tão bem como não é um esportista, assim, digamos assim, bem desenvolvido, né? E aí fica meio que aquela cara feia pra jogar um jogo de vôlei, um jogo de basquete. Só a galera que é mais, né? Né? A gente tem uma certa. Antipatia, né? Com esse tipo de jogo. E aí, portanto, a gente acredita que ele não possa trazer coisa boa. Mas, Joel, os jogos de esporte, puta merda, são trilhas sonoras absurdamente maravilhosas. Foi uma bronca pra mim conseguir montar essa playlist, porque era uma coisa melhor do que a outra. Então, geralmente, como sempre, sobra pano pras mangas, né? Vai ter aí uma segunda parte. Se você quiser participar, já tá convidado. E vai ter aí, então, o Lakers versus Celtics. Então, como eu estava comentando, o NBA Jam ele parou esse lance do basquete tradicional, como a gente conheceu, até em jogos do Master System também e do Nintendinho, né? Para trazer aquele basquete de 2x2 e era mega, dupla, né? Era o jogo. Exatamente. E mega aloprado, né? Porque a bola pegava fogo, te lembra? Eu lembro. Dava pro cara jogar a bola lá do outro lado do campo, isso. Né? Lá pra sexta. Exatamente. Você estourava o acrílico, né? Da tabela lá do basquete, né? Da cesta, entendeu? E tinha os especiais também, né? Eu me lembro de uma onda lá, mano, que a galera dizia que esse jogo... Porque eu acho que foi bem na época 94, né? 93, sim, por aí. Que foi na época que o Michael Jordan, ele saiu, né? Do Chicago Bulls. Sim. Aí a galera ficava dizendo, dá pra botar, mas dá pra botar com truque o Michael Jordan. Ah, não, mano, tá doido. Não, e você até falou uma coisa. Você falou até uma coisa bacana, Joel. Porque nessa época aí, eu não sei se você se lembra, a gente tava vivendo o hype do NBA, da NBA, porque passava na Band toda sexta-feira os como é que se diz? Os torneios lá da NBA, né? E aí a gente tava, tipo, pilhado, velho. Eu me lembro que na escola a gente só queria saber de jogar basquete o tempo todo. Era uma época que a gente tava saindo das basqueteiras ainda, tu lembra os tênis, tipo basqueteira, né? Usava muito. Então, o NBA Jam nessa época, ele caiu como uma luva. Mesmo para aqueles que torciam o nariz para os jogos de esporte. Então ficamos aí com a música do jogo NBA Jam Tournament Edition, com a música Team Select, essa maravilha de jazz aí, pelo compositor John Hay. Isso tudo para o Mega Drive. Na sequência, Joel, a gente sai do basquete e vamos para o queimado, né? O dodgeball, como eles chamam lá fora. Caramba. Que eu não sei nem se ele entra na categoria de jogo de esporte. Oficialmente entra, falando. No colégio ali tinha briga, mano. Então. Eu vou contar um episódio pra vocês aí depois. De carimba. Aham. Uhum. Exatamente. Eu vou contar o episódio pra vocês aí depois que eu passar a música, mas é outro jogo aqui do Mega Drive, e o nome dele é um exclusivo japonês. Ele se chama Neketsu Koukou Dodgeball Bu Soccer Hene MD. Eu vou apresentar e a gente vai pros comentários depois. A música se chama Title Theme por Kazuo Sawa. Então, vamos lá então conferir essa delícia. Show de bola, bem, bem agitado, né? Como tem que ser. Então ficamos aí com Neketsu Koukou Dodgeball Bu, Dodgeball Bu Soccer Hand MD, né? Que é do Mega Drive, por Kazuo Sawa, com a música Title Theme. Jogasse muito queimado, Joel? Eu nem conheci esse jogo, mano. Vim conhecer agora que tu falou. Eu coloquei aqui, loucura total. Total. Esse jogo, Joel, ele é os participantes dele. Eu não sei se você já ouviu falar daquele jogo River City Ransom. Foi um dos primeiros beat'em ups que saiu para um console de 8 bits, né? Na época, quando o beat'em up ainda estava em evolução, acho que ele é anterior até ao Double Dragon da Technos, né? Da Atlus, que diga. Essa galera aí do River City Ransom, eles são chamados lá como Kunio-kun. E é como se fosse uma espécie de Yu Yu Hakusho. Aquela galera, o Yu Yu Hakusho não tinha aquelas gangues de escola, né? É. Pronto. Então é nesse esquema, é uma gangue de escola, tá ligado? Esse jogo aí. Aí ele tem esse lance meio aloprado no meio do jogo. Muito bacana. Galera, depois coloca aí no YouTube o nome do jogo. Loucura total, cara. É. Acabou de dar uma voadora no outro personagem. Foi. Aqui. Estilo Bruce Lee. Aham, a turma aí. Aconteceu algo comigo, porque o queimado é você tem que pegar a bola e, como tu falou aí, né, carimbar, né, o oponente. É. Bicho, eu sofri um blackout, literalmente, jogando queimado na escola, velho. O cara, eu tava correndo, só eu era até bom no queimado. Eu era um daqueles que ficava sempre por último, eu conseguia me safar das bolas todas. Mas tem esse caba lá, velho, que o cara era um monstrinho, velho. O cara era tipo, devia ter... Ele, isso na quinta série. Ronaldo Gaúcho do Caribe. O cara na quinta série devia ter uns 2 metros, eu acho, velho. Uma lapa, de lapa de doido da porra. O cara tinha cada mão que botava assim na cabeça da gente, os dedos batendo no pescoço. Aí só sobrou eu, uma menina, e no outro time somente ele, né? Ele era o destruidor de times, velho, esse cara. Aí eu digo, porra, eu vou botar pra fuder nesse cara, eu vou conseguir sair dessa, bicho. Só que o cara me pegou, velho, no vacilo. Ele teve a sorte de acertar o meu pé, velho, quando eu levantei a perna pra correr. Tu imagina o que é? Imagina em câmera lenta, eu correndo, levantando assim a perna lentamente, aí vem aquela bola e te bate o calcanhar, te dá aquela rasteira. Tu levou uma rasteira com a bola. Foi o que aconteceu comigo. Ei, irmão, eu caí, parecia um boneco de pau, velho. Assim, ó, reto, pelo chão. Meti a cabeça no chão, velho, e apaguei, velho. Eu só sei que eu me lembro depois do pessoal olhando pra mim, todo mundo ao meu redor achando que eu tinha morrido, velho. Foi tenso. Eu fiquei imaginando a situação, né? Porque, porra, Eu ali desmaiado no chão, a galera viu que eu não me levantava, que eu não saía do canto, correu, né? Só que pra você, pra quem tá desmaiado, é como se você tivesse editado a sua vida, tá ligado? Você cortou você ali... Não lembra de nada, né? Exatamente, você não lembra de nada. Você editou, cortou ali aquele ponto, já começa onde tava o pessoal ali olhando pra você. Aí eu imaginei, né, que eu caí e fiquei ali desacordado por alguns segundos. A professora deve ter se desesperado, né, que eu não me levantei. E aí a turma... Peraí, acho que o André morreu. Aconteceu alguma merda, ele teve um traumatismo craniano. Aí foi lá, ela me levantou preocupadíssima, né? Achando que tinha acontecido algo maior e tudo. Eu fiquei com um galo na cabeça gigante do lado esquerdo. Mas tô aqui vivo pra contar a história desse queimado aí louco que a gente fez lá na escola. Então ficamos aí com esse... A música, né? O title theme do Neketsu Koku Dodgeball Bull Soccer Hand MD para o Mega Drive aí por Kazuo Sawa. É, o cara é Kazusa, né? Kazusa japonês, né? Uh-huh. Esse aqui é altamente... Eu tô vendo aqui o jogo, mano. O cara deu tipo aquela giratória do Ryu com a bola, assim. O cara... É bem por aí mesmo. É muito bacana, velho. É bem divertido esse jogo. Mas o que é que você pode esperar de gangue de escola jogando, né? Na sequência, vamos para o clássico Blades of Steel do Nintendinho, que esse jogo é sensacional. Um jogo de hockey com a música Menu por Atsushi Fujio, Kyohei Sada, Shinya Sakamoto e Kazuki Muraoka. Então vamos lá conferir mais essa pérola aí, dessa vez para o Nintendinho. Se liga aí. Delícia! Menu Blades of Steel do Nintendinho por Atsushi Fujio, Kyohei Sada, Shinya... Cadê? Sakamoto... Animoto. E Kazuki Muraoka. Engraçado, tu falou aí Blades of Steel, né, e tal. Aí eu pensando assim, caraca, mano, deve ser um jogo de ninjas, não, doideira aí. Só que não é de hockey, né? É jogo de hockey, é. As lâminas de aço são as lâminas do... Como é que tá o nome? Do patins dele, do jogador. Eu vendo o jogo aqui, o jogo é até legalzinho, bonitinho, e tal. É, bem movimentação feito. Movimentação legal. Uhum. Tá. Do Super Nintendo, do Nintendinho. Nintendinho. Isso é de 88 esse jogo, viu? E imagina só a qualidade. Muito bom. E ele, assim, ele criou um estilo, né? Que esse jogo, ele é da Konami. Eu não sei se o ouvinte que já tá... me acompanha por um tempo, eu já coloquei aqui vários jogos, né, com músicas da Konami, e ela tem essa pegada assim de bateria, bem característica isso aqui, ó. Que ficou caracterizado pelos jogos das Tartarugas Ninjas, né? A maioria, né? Ela fazia boas músicas ali nas Tartarugas Ninja também, né? Aliás, a Capcom... A Konami. Capcom. Porque eu fiz um vídeo aqui recente aqui do Mega Man, aí tô com a Capcom na cabeça. Na cabeça. Mas a Konami, ela tem um histórico de boas músicas ali com o próprio Castlevania também, né? Sim, sim. Falar nisso, eu até fiz um especial sobre o Castlevania, né? Abordando aí o que tinha a nata da música dos jogos da série Castlevania. Um especial somente de Castlevania, muito bacana. Mas é isso aí mesmo, Joel, que você falou. É, e tem aquele lance também, né? A Konami era tão, na época, tão prolífica, ela fazia tanto jogo pro Nintendinho que ela tentou burlar os termos, né, da Nintendo lá e criou lá a Ultra Games, porque a Nintendo só permitia, se eu não me engano, que eram 6 jogos por produtora, né, por software house. Aí ela disse, era, na época era assim, ela só permitia que por ano ela só lançasse 6 jogos. Aí o que foi que ela fez? Ela criou uma outra produtora que foi a Ultra Games, entendesse? Aí pela Ultra saiu os jogos da Tartaruga Ninja, do Metal Gear, esse aí também, né, o Blades of Steel, mas nada mais era do que Konami também, entendeu? Era uma forma de ela surfar mesmo na crista da onda, porque o Nintendinho, como todo mundo sabe, vendeu como água lá fora, né? A Nintendo tinha 90% do mercado dos consoles, e ela disse, pô, eu não vou perder uma chance dessa. Eu tenho uma equipe aqui, né, uma fudendo equipe de compositor, de programador, de designer, de tudo. Eu não vou perder esse material humano todinho pra deixar de ganhar dinheiro, né? Por isso que ela fundou aí a Ultra Games e os jogos eram tão excelentes quanto o da própria Konami. Caralho, a galera reclama hoje em dia, né, que o Call of Duty sai um por ano, né, o Assassin's Creed sai um por ano também. Aham. Uhum. Nessa época não é de agora não, menino. Aí a galera lançando 6 jogos por ano. É, era o contrato que dizia isso, não permitia mais do que isso, não. Eu acho que era 6 jogos, ou 6 ou 7 jogos, uma coisa assim, era a média dessas assim. Aí o cara ficava bloqueado ali e tinha que se virar nos 30, né, pra vender jogo. E o bom é que eram bons jogos, né, porque se ela produzisse qualquer jogo, mas a qualidade era top de linha, né? Esse jogo aqui, o Blades of Steel, o de hockey, acho legal, mano, bem feito, não tá? Não? Show de bola. Na sequência, saímos do hockey e vamos para o vôlei. O Volleyball Twin para o Super Nintendo. Esse jogo de Volleyball Twin não é porque são gêmeos jogando vôlei, não. Mas é porque nesse jogo de vôlei você pode jogar tanto vôlei de praia quanto o vôlei de quadra. Então vamos para a música aí, Results, pelo compositor Lucky Tolkien. Vamos lá então. Bicho, diga se não é uma faixa arretada. Agora esse jogo aí de vôlei eu não lembrava não, eu nem cheguei a jogar, mas eu joguei muito aquele Hyper V-Ball, né, que é o dos robôs. O dos robôs, né, cara. Que... o voleibol dos robôs e tal. Uhum. Que é uma espécie de spin-off, né? Um irmão gêmeo, na verdade, do Super Voleibol, né? Que tinha pro Mega Drive. Só que nessa versão aí que você mencionou, ela se torna até mais apropriada. Porque, assim, engraçado você falar isso aí, Joel, porque eu tenho comentado lá no início do programa, o lance do NBA Jam, né? Que aloprou com bola pegando fogo e etc, né? O voleibol, aquele super voleibol do Mega Drive, que também era show de bola, ele tem essas aloprações também, né? O cara dava aquela bola em choque, né? A bola fazendo aquele barulho do choque. O cara ficava brilhando pra poder atacar com a bola e tava um pipoco da porra nela. Então o Hyper V-Ball também, né? Você jogava com os robôs. Uhum. E os robôs tinham poderes, né? Então, por isso a bola era de ferro e tal. Exato. Por isso que caiu como uma luva, né? Ficou mais exato, porque você tava jogando ali com os robôs, como você falou. E agora, você... Agora esse voleibol twin, né? Ele parece aquele... Os gráficos dele, né? Parece aquele Super Tênis do Super Nintendo. Sim, sim. É legal também. Muito bacana. Aí, esse, como eu tava falando aí, cai como uma luva, né? O lance do Hyper Voleibol. Porque você tá aí máquinas, detonando máquinas, né? Em full power, né? Aí tinha a bolada de laser, né? Sim. A bolada de... Exatamente. Então ficamos aí com a música Results para o jogo Volleyball Twin, por Lucky Talk. E, bicho, que gingado massa essa música. Vê que swing gostoso. Muito gostoso. O cara, imagina só, Joel, o cara apresentando um programa de vôlei, entregando os resultados. Ou o cara, acho que o cara vai se preocupar mais em dançar do que falar os resultados, né? Com uma música dessa. Ele fica ali, ó, só devagarzinho no swingado. Show de bola, velho. Essas músicas aí de jogos do Mega Drive, Super Nintendo, cara, eu acho que ele ativa uns... Pelo menos em mim, assim, ativa um senso de nostalgia, assim, que é... Sim. É muito legal, cara. Muito, muito bom mesmo. Então eu convido você a maratonar então aí o som do cartucho, porque tem muita coisa boa aí sobre esses sistemas aí. Na sequência, voltamos para o... Como é que dá o nome? O Queimado. Bom, o Brasil. Queimado de novo. Queimado de novo. Mas dessa vez o Queimado também. Outro Queimado. Esse, se o Neketsu era aloprado, esse é mais ainda. Porque é o Battle Dodgeball, com a música Moonfield, por Norihiko Togashi. E depois eu vou fazer os comentários sobre ele. Mas fica a dica, é mega aloprado, mas é muito divertido também. Então se liga aí essa maravilha, e daqui a pouco comentários sobre esse jogo delicioso. Show de bola. Battle Dodgeball pro Super Nintendo, com a música Moonfield. É esse, hein? Norihiko Togashi. Bicho, o que é mais aloprado, né? Do que você jogar queimado com personagens Super Sentai, vê? Pois é, né? O Ultraman, né? O Isso, Kamen Rider. A família Ultra Seven, o Kamen Rider, a galera do Kamen Rider, entre outros. O legal é porque essa série Battle aí, não tem só o Dodgeball não, né? Tem vários outros jogos da série Battle ali, que é... Tem um jogo lá que é de plataforma, né? Passando de fase ali, que é jogo com Kamen Rider também. Uhum. Tem outro também que é de futebol, mano, que é o Battle Soccer, eu acho. que também é os personagens do Kamen Rider, Ultraman e a galera toda. E o Gundam toda. Também, tem a galera do cara... Gundam, né? Aqueles robôs gigantes. Eu me lembro que eu jogava muito, mano, esse jogo aí com os amigos meus, mano. Que a gente jogava com... Eu jogava com o time do Kamen Rider, né? Sempre. Sim. Um amigo meu jogava com o Gundam, era... Cara, ela era legal demais, ó. Muito bom. E o legal desse jogo aí, Joel, é que os cenários são os mais absurdos possível, né? Você tem o campo que é na lua, como esse aqui, o Moonfield. Tem o campo que é o dentro do vulcão, né? E, assim, cada um mais louco do que o outro, né? Justamente pra colocar, já que eles são... Alguns são heróis e outros são os inimigos, né? É os monstros, né? Colocar em situações, assim, bem inusitadas. E o escroto é que, no campo, eles têm o time... os integrantes do time mesmo... E tem o flanelinha, né? Que fica ali no canto, né? Pra poder pegar as bolas, né? Fica os caras lá no fundo, né? Assim, nas laterais, assim. Pra poder a bola não sair do campo. Show de bola. Battle Dodgeball para o Super Nintendo, com a música Moonfield, por Norihiko Togashi. Na sequência, mais um jogo aí da Nintendo, o clássico Ski or Die, que virou o sucessor espiritual aí do Skate or Die. Vamos ficar então aí com ele, né, com Ski or Die, com a música do Title Screen, por Jun Funahashi, e vamos aos comentários daqui a pouco. Show de bola! Não temos hoje Rock and Roll Race, mas temos Ski or Die. Né? Não lembra um pouco, né? Lembra. A música. Achei engraçado é porque esses jogos de esporte, mano, lá no Nintendinho, mano, eles eram até bem feitos, mano. E sim. A gente não se ligava muito nos jogos de esporte ali do Nintendinho. Mas ele, olha, mano, eu tô vendo um vídeo aqui, mano, o... cara esquiando de frente, bem feito que sobe. Pô, esse jogo também é da Konami lá, da Ultra Games, da empresa lá da Konami. Aí que os caras lançaram, né, 6 por ano, né? Não, e o legal é que esse jogo, se eu não tô enganado também, ele é de 88, acho que é de 89 ele. E assim, era o limite, esse é o limite não, era uma fase que a Nintendo... tava já rivalizando com a Sega pesado, né, por causa do Mega Drive. E você sabe que o Mega Drive, ele chegou com a proposta de trazer um videogame com jogos radicais, né? Era aquela coisa bem fora da caixa. que a Nintendo trazia aquela coisa meio quadradinha e tudo, a Sega chegou aloprando de vez, né? Aí a Nintendo, não a Nintendo assim, mas as soft houses viram essa oportunidade para poder bater de frente com a Sega né, na mesma altura. E aí começou a lançar jogos com essa temática assim, mais radical, né? Tanto é que foi lançado aí o Skate or Die e o Ski or Die. E mais radical do que isso, né? Que tipo, esqui ou morra. Tipo assim, foda-se. Esqui na veia aqui, tá ligado? Eu não sei se foi na mesma época, mas o Master System tinha uns jogos de verão, né? Que sim, era o sucesso sim. Da porra. Sim. Ó, jogo de verão, Joel, tinha até pra torradeira, bicho. Foi um jogo que saiu pra tudo quanto era lugar. E console. Se brincar, até aquele relógio Casio da gente da década de 80 tinha jogo de verão nele. É. Show de bola. Ficamos então aí com Ski or Die, a música Title Screen por Jun Funahashi. E mais uma vez aí, quem prestou atenção percebeu essa batida aí característica dos jogos da Konami. Na sequência, e mantendo o ritmo, vamos para John Madden Football 93. Pelo compositor, o mestre Huge Motherfucker Rob Hubbard, com a música Title Theme. Eu não sei se você conhece ele por composição, Joel, mas você vai saber quem é ele. Eu vou dizer daqui a pouco, quando você sacar a música aqui agora. Então se liga aí, Joel, se liga aí, pessoal, e vamos a essa maravilha do Rob Hubbard. Porrada na orelha, com o Title Theme, né? Rob Hubbard para o jogo aí, John Madden Football 93. Esse cara, Joel, é o mesmo compositor das músicas do clássico Road Rash, lembra? Olha aí, o lembra? Pronto, as músicas desse cara, velho, é tudo nesse naipe, ele levanta até defunto. E, como a gente sabe, né, John Madden foi um grande... Acho que ele... Eu não sei se ele foi o locutor ou se ele era o jogador lá do NFL. Lá, o futebol americano. Eu não saco muito de futebol americano, não. Mas esse cara fez o maior sucesso na época, o John Madden. E... como é que diz? A gente sabe que jogo de futebol americano é jogo pra brucutu mesmo, né? Os cabas são tudo dobrados. Não tem espaço pra menino delicado, não. Ali é porrada, é brutalidade. E... porradaria. Né? Futebol americano é isso aí. E a música, bicho, encaixa como uma luva nessa situação, né? Isso aí é música de brucutu, velho. Diga se não é. Eu não sei se tu passava por isso, mas todo jogo de futebol americano tinha Super Nintendo, Mega Drive. Cara, eu não sabia jogar nenhum deles. Nem eu. Porque o cara não entende muito bem as regras, uhum, e tal. É meio viajado, né? É assim... eu sei que o objetivo do jogo é a galera não pode tomar sua bola e você tem que chegar do outro lado com a bola, né? Você não pode arremessar a sua bola, não. Se você for arremessar a bola, tem que ser naquele quadrado, né? Que é no, a barra dele, né? Mas ali é uma situação extrema, porque parece que é quando você marca o pênalti, se eu não estou enganado. Aí você usa aquela barra ali. Mas via de regra, o lance é fazer o touchdown, né? Você chegar lá no campo inimigo. Era uma espécie de barra bandeira, te lembra? Lembro, lembro. Lembra de barra bandeira? Bandeira, lembro. Bandeira, lembro. Né? Pronto. É uma espécie de barra bandeira. Você tinha que defender lá a sua área lá. A gente usava lá aquelas folhinhas lá, quebrava um galho de uma árvore e botava ali como se fosse a bandeira da gente. E o lance é esse. Você tinha que tomar do outro a bola e chegar do outro lado. Então, o barra bandeira é um futebol americano, né, em menor escala. Ah, então... Pois é, né? Sem a bola, né? Sem a bola, exatamente. Diga-se de passagem. Então ficamos aí com esse clássico aí do John Madden Football 93, pelo mestre aí Rob Hubbard, com a música Title Theme, que cai como uma luva para esse tipo de jogo. Na sequência, esse jogo que encantou gerações e que fez muito neguinho no PlayStation, chamado de Wing Eleven. Que foi o International Superstar Soccer. Essa versão aqui que eu trouxe é a versão para o Super Nintendo, com a música Scenarios, por Harumi Ueko e Hideyuki Eto. Então, vamos matar a saudade e depois vamos aos comentários dessa maravilha. Se liga aí. Que delícia! International Superstar Soccer, com a música Scenarios, por Harumi Ueko e Hideyuki Eto. Joel, esse aí eu confesso, bicho, eu nunca joguei não, porque já era uma época aí que eu já tava até sem videogame, mas eu reconheço que foi um jogo importantíssimo de futebol, né? E o sucesso, né, que se deu depois na geração lá do PlayStation, Sega Saturno, etc., porque ele moldou um estilo novo de futebol, né? Eu gostaria que você fizesse seus comentários aí, porque eu sei que você jogou, você falou que tem até hoje o cartucho, e você agora faz os comentários aí. Pois é, cara, é o Internet Superstar Soccer, ele era um grande sucesso da época, né, do futebol ali, que, cara, toda locadora, mano, toda locadora que o cara ia... É verdade. Era todas as televisões, a tela verde. do campuzinho e tal. Cara, aí a galera fazia torneio nas locadoras de futebol. Cara, era uma época boa ali, mas era massa demais. E assim, eu sei que ele implementou o conceito, eu vou exagerar aqui no termo, vou ser hiperbólico, mas assim, de futebol arte, né? Porque você jogava com os quatro botões do Super Nintendo, inclusive o L e o R também, os seis, na verdade. E eu sei que tinha um lance lá de você fazer drible, tinha uma espécie de Hadouken, né? Uma coisa assim, não tinha um lance assim nos controles, né? Um controle especial pra dar carrinho, pra driblar, enfim. Tinha. Né? Tinha, ele era praticamente completo ali, o Star Soccer. E eu acho que foi o primeiro jogo assim que implementou esse negócio de... Ah, do futebol que parece um pouco mais realista, né? Isso, assim, isso. Que foi ampliado lá depois, né? No Wing Eleven. Exato, no... exatamente. Depois o PES, o FIFA. Né? Que, se eu não me engano, a versão dele, e essa versão é do Super Nintendo que eu trouxe, né? Do International Superstar Soccer. A versão japonesa dele, se eu não me engano, em algum momento lá ela se chama Perfect Eleven, né? É, Perfect Eleven. Né? Que seria realmente o predecessor, né, do Winning Eleven. Cara, e era, tipo, trouxe jogadores, né, do Brasil, a seleção brasileira nesse jogo aí trouxe... Eles não podiam fazer, colocar o nome dos jogadores reais, né, e tal. Aí eles inventavam os nomes, né, e da galera. E tinha um Alejo, né, velho, tu falou agora aí que tinha um Alejo na seleção brasileira, né, o camisa 7, né? Foi daí que surgiu, né? O clássico Alejo. Isso, o lendário, número 7. Né? Exato. A grande lenda ali do futebol brasileiro, uh-huh, Alejo. Aham. Uh-huh. E parece que tinha o lance do cachorro também, né? Não tinha o lance. O cachorro era no Deluxe já. No depois dos Superstar Soccer. No Deluxe, né? Entendi. O cara fazia o truque, aí eu mudava os juízes pra juiz cachorro. É. Que, inclusive, eram muito mais honestos que os normais. Porque cachorro era algo recorrente nos campos de futebol brasileiro, né? Era, não é, né? É. Show de bola, velho. Ficamos então aí com o International Superstar Soccer para o Super Nintendo, com a música Scenarios, o Harumi Ueko e Hideyuki Eto. Eu acredito, pelo nome da música, que deva ser aquela quando você está escolhendo lá os campos, né? Ou os países, eu não sei. Mas ela é excelente, ela tem uma pegada assim, meio de pop da década de 80, assim, meio Donna Summer, né? Essa parte aqui, ó. Que dá pra fazer até um karaokê se brincar com essa música aqui. Show de bola, show de bola, velho. Delícia essa música. É, quem achou que eu não ia falar sobre ele, rasgou a boca, porque não poderia faltar hoje. É, na sequência, voltamos pro basquete com NBA Live 97, dessa vez aí pro Mega Drive. A música é a track 4, né, a faixa do número 4, por Brian Schmidt. Então vamos lá conferir e depois vamos aos comentários, ou não. Se liga aí. Show de bola, bicho. Muito. Tem uma pegada meio de funk ele, esse baixo aí é bem presente, né? NBA Live 97, a música faixa 4 por Brian Schmidt, né, para o Mega Drive. Esse jogo que ele é da Electronic Arts, né? A famosa pelo EA Sports, It's in the Game. Né? Show de bola. E ele tem essa pegada mesmo, né, Joel? Do FIFA. FIFA Soccer, né? Porque ele tem aquele... É meio isométrico, né, o jogo, esse jogo do NBA Live 97. Nesse caso aí, o outro era só de dupla, né? Esse aí é o time completo. É o time completo, é, exatamente. E é um jogo que foi lançado, pra você ver, foi lançado em 97, né, pro Mega Drive. E o Sega Saturno aproveitou, né, chupinhou praticamente os gráficos ali internos e lançou uma versão para o Sega Saturno também, para o jogo não se perder meio que no limbo, né? Porque o Mega Drive já tava ali em final de carreira, Super Nintendo 97, já tava... PlayStation e Saturno já tava vindo aí, né? Não? O Super Nintendo nessa época já tava nadando de braçada em cima do Mega Drive, então nada mais justo do que reaproveitar, né, um jogo bom como esse para a sua versão, né, de 32 bits aí. Ele saiu também pro PlayStation com gráficos completamente diferentes. Diferentes, não tinha nada a ver com o Mega Drive. Eu confesso que eu não tive oportunidade de jogar ele, do Mega Drive, na época, pela mesma razão do International Superstar Soccer, né? Nessa época eu já tava sem videogame, era uma época que eu tava já me considerando como um hominho, né? E que achava que videogame era coisa pra criança, né? Eu com 16 anos dizendo isso. Vê que babaquice da porra. Vendi um monte de videogame, o Mega Drive, Super Nintendo, Sega CD. Eu me arrependo até hoje. Não mais do que as revistas, né? Porque no processo que eu vendi tudo, e saí tudo pra comprar uma máquina de lavar pra minha mãe, né? Pra ela trabalhar menos. Eu dei as revistas de videogame que eu tinha, porra. As clássicas, videogame, caraca, Super Game. Eles querem essa porcaria mais não. Aí fui, toma, leva essa revista também, dei pro cara, vê. Hoje em dia, velho, eu olho assim pelos PDFs que eu leio e dá uma saudade de cavalar, velho. Mas é aquela coisa, né? Se arrependimento matasse, eu já tava morto. Então ficamos aí com NBA Live 97, a faixa 4 por Brian Schmidt, essa versão aí do Mega Drive. Na sequência, mais um futebol. Super Formation Soccer 94, dessa vez para o Super Nintendo, com a música Final Rounds, por Masamichi Yamazaki, Hironori Tanaka e Yuki Sugawara, e, deixa eu puxar aqui, Yayoi Okumura, porra, é um time gigante, Takemitsu Kajikawa. Bem, caralho, é uma galera... Guns N' Roses japonês. É. A gente sabe que isso aqui é o time de produção. Geralmente, quem deve ter feito essa música mesmo foi o Masamichi Yamazaki, né? Quem aparece primeiro, o resto contribuiu ao longo do jogo, né? Com trilha sonora ou efeitos, enfim. Aí ele coloca todo mundo aqui, dando crédito pra todo mundo, porque afinal de contas todos participaram, né? Então vamos conferir mais essa maravilha aqui, Final Rounds. E já estamos quase nas Final Rounds aqui do Som do Cartucho de hoje. Mas, enquanto não chega o estágio final, vocês ficam com a oficial Final Rounds aqui. Liga aí. Delícia, parece MPB da década de 80, cor do som. É a batera zona muito doida, viu? Show de bola, né? Final Round, Super Formation Soccer 94. pelo Masamichi Yamazaki e Companhia Limitada. Esse jogo, Joel, ele usou o recurso na época que o F-Zero utilizou, que foi o Mode 7, né? Imagina você jogar futebol com efeito de Mode 7. Você jogava como se fosse quase em primeira pessoa, né? Lógico que o jogo era em terceira pessoa, mas a visão era como se fosse de primeira pessoa, isso tudo num campo totalmente feito em Mode 7 para o Super Nintendo. Muito louco mesmo esse jogo. Ele era como se fosse assim a visão dele, o Superstar Soccer era de lado, né? Assim você via o campo, né? A trave do jogador assim de lado, né? Uma Sim. do lado e a outra do outro. E esse não, ele é de frente, né, mano? É de frente, é. Muito doido. É, você meio que não tinha visão do campo, né? Dessa forma. A coisa ia acontecendo à medida que você ia progredindo. Era uma surpresa em cada pedalada, né? Pois é. Que você dava. O engraçado é que lá, quando você chegava lá no final, né? No campo inimigo, tinha as propagandas, né? Adidas, sneakers. Uhum. Inclusive... Tem as músicas nesse jogo, tem a música Adidas e Snickers, né, que é do chocolate. mais bajulação do que isso não existe, né? O cara fazer a música com o nome Adidas e a outra com o nome Snickers. E eu fiquei olhando assim e digo, porra, a galera realmente colocou música do patrocinador aqui no jogo. Puta merda, velho, o negócio foi pesado, viu? Tava difícil na época, viu? Vamos aqui dedicar uma música, né, aos nossos patrocinadores, literalmente. Na sequência a gente sai aí do futebol e vamos para o improvável Windjammers, que jogo de frisbee, né? Essa versão aí também lançada para o Neo Geo, com a música Shoot, Tiled Court, o Seishi Hamada e Tomoyoshi Sato. Vamos conferi-la e na sequência mais comentários. Se liga então aí. Sensacional, velho. Que baixo muito, muito bem feito. Música muito bem construída. Característica aí dos jogos do Neo Geo, né? Com seu Yamaha 2610 e seus 24 canais de áudio, bicho. Era impressionante, viu? O Neo Geo aí, na qualidade de áudio do Neo Geo era... Muito bom, velho. Tá muito foda. Bom. Ficamos então aí com a música Shoot, Tiled Court, do jogo Windjammers, o Seishi Hamada e Tomoyoshi Sato. Esse jogo aí... Diga aí, Joel. Engraçado que esse jogo aí eu lembro dele, né? Na época ali que dos clássicos emuladores do Neo Geo, né? Sim, eu conheci esse jogo no emulador do Neo Geo. Ele é uma versão meio hardcore do Pong, né? É, e a máquina dele de arcade eu nunca vi por aqui não, mas eu conheci não. No emuladorzão. Era legal, cara, é legal a jogabilidade dele, é bem divertido, cara. Eu acho que era um jogo bem legal mesmo no Neo Geo. Não, e assim, é naquele lance meio aloprado também, né? O disco pegando fogo, a galera com ataques especiais, né? Pra lançar o disco. A bola, né? O disco batia na lateral e isso. Ia fazendo as curvas, assim. Aham, como eu falei, é um Pong hardcore mesmo. Muito bacana, velho. O legal é o disco pegar fogo, né? Assim como a bola de basquete lá do NBA Jam. É. Cenários aí. Lá no PlayStation 4, mano, a galera nos jogos grátis da Plus, né? Sim. Os caras lançam todo mês jogo grátis. Saiu um jogo que é bem parecido, mano, o Windjammers, que é o Disc Jam. Olha aí. Que eles deram de graça também, que é bem parecido ali, é a mesma coisa, a jogabilidade. Aham. Uhum. Eu encontro, nesses jogos atuais, muito da jogabilidade dos jogos antigos, né? É. Assim, a galera meio que aprende mesmo como é que faz jogo olhando pra trás, né? E eu acho isso legal, essa espécie assim de reverência, né, que o pessoal faz aos jogos antigos. Muito, muito bacana isso aí. E como você falou, é um jogo muito, muito bem construído e muito divertido, né? Assim, é aquele jogo que realmente é pra dois jogadores. Você tem que jogar com um parceiro que é pra poder ter a onda, porque tem esse lance do especial. E aí é quando você pode humilhar o colega, né? Assim como nos jogos de luta, né? Então ficamos totalmente, aí. Totalmente, a Neo Geo ali que era campeã de jogos de luta, né? Fez jogos de esporte jogos também. De esporte, é. E outra coisa, né? É bem dinâmicos, né? Como foi lá o Super Sidekicks. Não era aquela coisa. O Windjammers também, né? Era bem exato. Dinâmico também. Exato. Deixava você ali vidrado mesmo na telinha e, né, elétrico. Então, Windjammers, com a música Shoot, Tilted Chord. Estamos chegando quase ao finalzinho do programa e eu tô aqui quase finalizando novamente com o International Superstar Soccer. Dessa vez com a música World Series Season. O Harumi Ueko novamente e Hideyuki Eto. Já entrando nesse clima aí de finalzinho de som de cartucho. Então vamos lá conferir e se segurando aí as lágrimas antes que acabe. Vamos lá então. Delicioso! Ficamos então aí com a música World Series Season para o jogo aí International Superstar Soccer por Harumi Ueko e Hideyuki Eto. Essa faixa aí que tem uma pegada de Jazz Fusion, né? Com RB, Rhythm and Blues, né? Muito bacana essa música, assim, que tem essa, essa swingada aí, pra entrar no clima aí já de se despedindo aí do Som do Cartucho de hoje, né? Porque a temporada voltou aí pegando fogo com jogos de esporte e Joel Suki aqui abrindo essa temporada comigo aí. Pois é, cara, e o Superstar Soccer, né? A gente já falou um pouco ali sobre Superstar Soccer. Exatamente. Tanto é que a gente tem todo o direito de passar adiante, porque, como eu falei, já estamos aí nesse clima de encerramento de programa, e eu trago novamente o Volleyball Twin do Super Nintendo com a música World Cup Champion, com a parte do Beach Volley, pelo compositor Lucky Talk. Então, se liga aí, e daqui a pouco vamos aos nossos recadinhos, né, ao jabá do colega aí, do querido Joel, e os recados que eu gostaria de dar sobre o próximo episódio do Som do Cartucho. Então, aguenta aí e até lá, vai ouvindo aqui World Cup Champion para o jogo Volleyball Twin do Super Nintendo. Que peninha! Ah, foi a música de encerramento mesmo, né? Mais lentinha, né? E tal. Uhum. Chegamos então, pessoal, ao fim de mais um Som do Cartucho. Joel, meu querido, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje. Valeu mesmo pela força. Espero que você tenha gostado de ter gravado aqui esse episódio comigo. Talvez de uma forma que você nunca tenha gravado antes, né? Mas, Joel, antes que a gente termine, faça aí o seu jabá. Pra galera que quer me encontrar aí em outros podcasts, né? Pode me encontrar lá no AsilaCast, no asileitor.com.br. Tem lá o AsilaCast, tem mais de 190 episódios pra você se deliciar. Escutar lá. Pois é, um podcast de humor. Ou lá no YouTube, né, que eu faço vídeos lá no YouTube também, no canal do Asila. E você pode também prestigiar meu trabalho lá no Rapadura Cast, no Cinema com Rapadura, lá no YouTube. Estamos por aí, né? Show de bola. O Joel, ele tem o toque de Midas, viu? O que ele toca, bicho, vira ouro. É o mal menos. O bicho é talentoso pra caramba, acaba desenha, produz, edita, é show de bola esse cara, velho. Todo mundo da podosfera conhece, né, da velha guarda, né, Thiago Miro que o diga, que um dos motivos de Thiago Miro, que é o prefeito da podosfera, ser o que é hoje, é por influência aí desse rapaz aí, o Joel Zuc, esse cearense aí arretado, né não? Show de bola, Joel, valeu. O recadinho que eu tenho para dar para vocês pegando o gancho aí do Joel, é que vocês sabem onde me encontrar, né? Estamos aí nas redes sociais com Assoprando Cartuchos, no Facebook, no Twitter, no Instagram também, né? Com as fotinhas. Lembrando a vocês que o Assoprando Cartuchos abre o espaço para todo mundo que queira escrever textos, compartilhar suas fotos, seus vídeos, de suas coleções. Fiquem à vontade, que, lógico, tudo tem um crivo. A gente não pode sair publicando de qualquer jeito, qualquer coisa, mas na medida do possível, estamos sempre lá publicando. Não deixem de avaliar não só o meu podcast, né, o Assoprando Cartuchos, como o podcast do Joel, lá na plataforma lá do iTunes, porque se você não avalia, não dá XP. Exatamente. Não é não? Então fica a dica aí para vocês ouvintes. Eu estou muito contente de ter retornado aí nessa nova temporada aí, a quarta temporada do Sono Cartucho. E o último recado que eu gostaria de fazer para vocês é que dia 12 vai ser o Dia dos Namorados. E opa, eu estou convidando todo mundo aí, inclusive o Joel, já tem uma playlist aqui preparada, maravilhosa para o Dia dos Namorados. Aquela playlist bem fofinha e em alguns momentos saliente. para os enamorados, né? Então você, ouvinte, para você também, o Joel, se quiser participar, mandem e-mail, tem que mandar o e-mail lá para o e-mail do Assoprando Cartuchos, que é o assoprandocartuchos@gmail.com, com o tema lá Dia dos Namorados para o Som do Cartucho. Lá você vai fazer sua dedicatória, né, para o seu afeto ou o seu desafeto, se você quiser reatar, né? Ou se você quiser zoar aquele seu colega ou aquela sua colega, né, com brincadeiras de paixonite aguda por aí. Beleza, então vamos participar, porque esse podcast, assim como foi o de hoje, especial, né, como está sendo, ele vai ser gravado com uma galera muito bacana, que é o pessoal do Olarcast, um pessoal daqui de Recife, meus brothers. E esse pessoal é sensacional. Então eu vou estar em equipe aqui, dessa vez, gravando ao vivo, presencialmente, com todo mundo. Vai ser o primeiro podcast do Assoprando Cartuchos e do Som do Cartucho, em que eu gravo presencialmente um tema tão gostoso como esse, para que é do Dia dos Namorados. Então, por favor, participem. Se você não quiser participar, pelo menos divulgue para quem gostaria de participar, mandando o e-mail para assoprandocartuchos@gmail.com. Beleza, então, galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês pela audiência, agradeço ao Joel pela presença. Nos encontramos, então, no próximo episódio do Som do Cartucho, especial Dia dos Namorados. E até lá, vamos ficando com a música do John Madden Football 93, pelo mestre Rob Hubbard, com a música Statistics. Porque eu não gosto de terminar programa em deprê, tem que ser deixando melhor pro final. Até porque esse não é o último programa, esse é o começo de vários ainda. Então, Joel, meu querido, mais uma vez aí, muito obrigado. E espero que você tenha curtido aí esse episódio de hoje. Valeu, eu que agradeço, cara. Valeu pelo convite, foi bem legal ali o episódio. Que bom, que bom. É isso aí, galera, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Nos encontramos, então, no próximo episódio. Falou! Valeu!